não ter o que fazer pra melhorar. Enquanto o tempo passar, você ficou pra trás, sendo onda de água que tem que mudar. Melhor agora do que deixar pra depois. Por um momento, um argumento, faça com que você prossiga mais. Não jogue ao vento um sentimento, de ter no que acreditar. Acreditar. Acreditar. Acreditar. Tente um dia se orgulhar de olhar pra trás. Não volta mais. Disse que não adiantava mais sonhar, nunca é demais. Sei que nem sempre é fácil, não adianta se odiar. Tenho palavras que irão te confortar. Não há mais tempo pra esperar. Por um momento, um argumento, faça com que você prossiga mais. Não jogue ao vento um sentimento, tendo que acreditar. Por um momento, um argumento, faça com que você prossiga mais. Não jogue ao vento um sentimento, vontade de ter no que acreditar. Vontade de ter no que acreditar. Acreditar.